tá autorizado o táxi até a Oscar, chame na Oscar. Comandante a bordo, por favor. Informe, ponto de espera pronto. Torre, tá mais de aquilo na remota posição 13. Finalizado o reboque. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Vem pra alguém, por favor, patrulha. Manda. O 995 descido ao nível 050, chegada bom. Positivo. Foi a segunda aeronave a chamar naquela frequência, já entrei em coordenação com vocês. Obrigado pela informação. 995, descido ao 050 na chegada bom. Patrulha 01, autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 139. Nível de voo 060, chegada bom, filho. Patrulha 01, farol do solo agora aos 25, chame agora o controle no 208, bom voo. Foram 208, boa. Controle Salvador, é o patrulha 01. Zero um, controle, prossiga. Decolado de Salvador, comproa de Alagoinha, setor norte. até 40 milhas em operação policial, mantendo 500 pés, acionado 0271 no transponder com 3POB, patrulha 01. 7 com 3 no POB copiado, manterá 500 pés para o sobrevoo. Afirmo. 7, o 01 reporta livrando a zona de controle. Reportará ao 01. Salvador, muito bom dia, o Rio 5973. Bom dia, 5973. Descida até o nível de voo 0704 para aproximação. Redução para 250 nós. Reduzindo para 250 nós, descendo para o 70, 5973. A chegada é a Mari, 5973. Na chegada, Mari. Patrulha 01, não recebo nem o Motiali, nem o modo alfa do senhor. Cruzeiro está acionado 2000. 7, por gentileza, 01-15, transponendo o senhor. 01-15, patrulha 01. Para aproximar 5973. Afirmativo. Terceiro para 70 com 250 nós. O patrulha 01. A sua escuta. Tem ciência da área proibida mais à frente? Visual, o 01. Gente, o 01. O senhor tem ciência da área proibida mais à frente? Tem condições de evitá-la? Acima de 01. 7. Sou 20, muito bom dia para si. Do Recife 250 via Peruísque 58, Pucaracaju é subida, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5433 é o código, 1208 é o controle. 2019, patrão estabilizado no 804. Gente, o pastor 20 só confirmando, tá no pátio de autoridades? Gente, pastor chama para acionamento. 19. 3509, 9. O TAN 3507, descida autorizada até 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil pés no 019, tá? 3, 597. O Rio 5973 é autorizado 050. É autorizado ao 050, 5973. Descida até o nível 060 na chegada Bonf. É o 060 na chegada Bonf, voo no 897. Cada 150 nota. Gente. E o 5973, redução para 229. 229-5973. Voo no 804, suba. O voo no 804 está autorizado. Gente, no 804, completa final, checa o trem, chama a torre, 118-6, com pouso. Obrigado. Afirmativo, autorizado 2000, o ajuste permanece no 019, livre LS, é postabilizado no 995. Portarei 995. Usando 3597, sobre vetor, curva à esquerda, pro 195, aguardando o vetor final para interceptar o lote. Esquerda 195, aguardando para o lote, da 3597. Rio 5973, está sobre vetor, curva à esquerda. Na prova 025, limitado ao LOC, sua descida está autorizada até 3 mil pés. Ajuste no momento no 019. Ajustado com 1019, 3 mil na prova 025. Tá 3517, vai fazer 4 mil, pode conseguir a direção. Afirmativa, até 2 mil pés na 3517. 2 mil, 3517. Rio 5973, redução agora para 200 nós. 200 nós, 5973. Estabilizado 995. Gente, Gol 995, completa final, checa o trem, torre 118, decimal 6, bom pouso. 86, obrigado. O 973 nessa proa tem condição de interceptar o lock? Melhor diminuir um pouquinho, é melhor. Pode ser aqui a 90? Inicialmente, mantém a proa 5973. Temos um tráfego agora a 1 minuto para a posição de Dum, no tráfego que antecede o seu. Está reduzindo agora para 200 nós o tráfego, o 5973. Reduza para 1,80 nós. Está autorizado curvar na 070. Ok, agora 070, nessa ponta autorizado para acertar? Afirmativo. O TAM 35 no 7, agora completa esquerda, pro 145 para o lock. 145 para o lock, está 35 no 7. Com 973, inicia redução para aproximação, descendo para 2 mil pés. Para 2 mil, iniciando a redução para aproximação. 1804, solo 38, libera direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, com 1804. E muito bom dia, com 995, agora mil pés no campo, está mais sólido e travado, está mais sólido. 995, forma o vento no 50 graus, 12 nós, ajuste 10, 19, tem pouso autorizado, cabeceira 10. Ok, livre pouso, cabeceira 10, com 1019, voo 10, 1995. Patrulha 01, Salvador no momento. Gente, o 01 livre frequência para a coordenação de tráfego, mantendo 500 pés sobre o solo, até o regresso. Papi, está fora, Felipe? Negativo. Vamos aumentar o brilho. O Rio 5973 estabilizado. Afirmativo. Completa final, checa o trem, torre agora 118,6, bom pouso. 118,6, obrigado. Senhor Salvador, bom dia, voo no 715, passando 22 para 1,600. Voo no 715, descida até o nível de voo 050, chegada a Bonf. A Bonf 050, voo no 715. Bom dia, mantém a aproximação, informarei que está livre. No 897 está reautorizado, descida para 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. 5, solos 40, libera direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 1. Direita Alfa Juliette para o 01, no 995. 3517, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus, 11 nós. Tive pouso na 10, na 3517. Bruno 897, o que quer dizer direito? 10 graus de informação. Afirmativa, após Duna. Após Duna, obrigado. Quando a FEC falou com a 3, libera a direita, vai dar passagem ao Gol, depois prossegue com o número 2 até o portão 04. Condições de prosseguir sem interferir no táxi 09, senhor? Sim, então prossegue à frente e o portão 04. Para 04, cara, 3, 5, 97. O Gol no nosso docinho dando passagem alta. Beleza. Rio 5973, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 89. Livre pouso, 5973. Salvador, bom dia, são 3171. Chame 286. Oi, Salvador, bom dia, são 3171. Cinco nove sete três, solo aos 45, libera a direita, prossiga táxi Alfa Quilo, parte 3, mantendo a minha escuta. Alfa Quilo, obrigado. Oi, Salvador, Tantra 3171. Tantra 3171, um minutinho, cópia. Ok. Tantra 3171, pronto, cópia. Pronto. Tá Autorizado Guarulhos, 360 via Três Luno 6, BHZ Trivia, após conforme a rota do plano de voo. Subida da Eule da Bridge, curva direita após a decolagem, 5456 é o código, 1208 é o controle. Autorizou 360 Guarulhos, nota Eule da Bridge, Três Luno 6, BHZ, decola curva direita, 5456 é o 208, está acreditando, está de fundo. Correte, entra a posicionar. Correte, entra a posicionar. Vamos lá. Utilizando o 1897. 1897, completa final, checa o trem, 2-118-6, bom pouso. 18-6, obrigado, bom dia. Contra em Salvador, bom dia, Sideral 9970, 220 para 170 na Prodimagem. Bom dia, Sideral 9970, descida ao nível 070, chegada a Mali. 70 na chegada à Mari. Pode confirmar como opera Salvador? Sideral 9970, operando visual. Com 973, a senhora me escuta? Estou escutando. Chame 234, por favor, senhora. Pois não. Descendo para 070, positivo, controle? Afirmativo. Ok, está com 270 nós. Prossiga. O balizador aqui na posição, aqui pelo meu sistema é a posição 09 do Pátio 3, mas eu vou confirmar aqui com o Efraim, tá ok? Tá, tô vendo aqui agora, apareceu lá. Destino 5, desta para 2000, ajuste no 020, Prod Duna, livre LS, reposta brisada. 2000, 020, voa Duna, no 5, no 7 no 5.